Patango Lima, Kilo Zulu, mantenha o nível de voo 080, chame Centro Recife na 3325, alterna na 288. Salvador, me respondi o 4298 Azul, está livrando 190 para o 160. Azul 4298, achando identificação, autorizado de chegada a Mari, desse mantenha o nível 060, o ajuste no 097, reduza para 250 nós. Azul 4298. 10117, autorizada a Mari, vai descer até o 060. Chegada a Mari. Prossiga a Mike Juliette Romeu. Está na vertical da BR-304, da região de Águas Claras, autorizado por Ordu Iguatemi, após o fim do litoral sul para regresso. Mike Juliette Romeu, autorizado em reporte Pituaçu. Reportará em Pituaçu, Romeu. Cláudio, trip 5217, abandonou 140 para o 50. Trip 5217, desse mantém ao nível 070. Para o 070, 5217. ...3304 para o localizador, curva esquerda para o ANA 40, desça o ajuste no 07, reposta estabilizada no localizador, TAN 3304. Positivo, então está autorizado em LS, esquerda 140, reposta estabilizada, 3304. M312, desça via chegada para 2.000 pés, o ajuste na 07, autorizado ILS X-Ray da pistola 0, reposto estabilizado no localizador. 07 via o 6312, Mari para 2.000, reportará estabilizado, 6312. Estabilizado, tá 3304. Tá 3304, complete final de minha torre, no 86. 86, obrigado, até daqui a pouco. Azul 4298, desça para, 3, desça para o nível 050. 050. Trip 5217, desce e mantenha o nível 060, ajuste no 07. Para o 060, no 07, trip. Torre, boa tarde, OTAN. Bom dia. 3304, até o final estabilizado, trem baixado travado. 3304, muito bom dia. Continue a aproximação, reporte visual com campo. A altura da nave que pousou, avistou a 400 pés. Informe pista molhada e chuva moderada sobre o campo. Poxa, dá pra confirmar o vento, por gentileza? 180 com 1-4. Obrigado. 250. Você para 2-0 nós, é o número 3 na aproximação, trip 5-2-7, 2-0 nós. Reduzindo para 2-0. Vindo 060, trip 5297. Trip 5297, desse mantenha 4.000 pés e o ajuste no 017. Para 4.000 no 017. Vetoração para sequenciamento, curva direita para 225, limite é o QD Mike 1110 de Simbra. Direita 225, QD Mike 1100 ao limite 5217. Reduza mais para 790, 170. Reduza para 1909, 5217. 1990. Desse mantenha 3.000 pés, o ajuste 1-0 na 7. 3.000 no 7, 4-2-9. 3304 no solo 1-2-3, livra direita, solo 1-2-1, decimal 9. Pois chama 2-1-9, sua oponência moderada aí no final. Obrigada. Finge, mantenha o 040, 35297. Aguarde por seguir na descida, mantenha 4.000 pés, 5217. 5217. Controle Mike Juliette Romeu através do Parque de Pituaçu. Mike Juliette Romeu, Cime Torre, 986. 18.6 para arregaço, o grato. Torre é o papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Passou o parque de Bituaçu, senhora, vai com o provador foral de Itapuã para regresso, circuito da 197. Ou diretamente com a Gardabata. Reporta por gentileza no farol de Itapuã, já sequenciamento de 3 aeronaves para pouso, você vai manter espera sobre o farol de Itapuã e aguardar para prosseguir. Informo que o teto está de 300 pés e a visibilidade de 2.000. Vai manter o farol de Itapuã aguardando para prosseguir, Mike Juliette Romeu. Farol de Itapuã, vai aguardar Mike Juliette Romeu. Salvador 6312, Oceané, final 1-0, baixou e travou. Bom dia. Oceané 6312, muito bom dia. Continue a aproximação, reporte visual com campo. Informo que o teto avistado pela última nave que pousou foi de 300 pés, a visibilidade de 2.500. O vento é de 1.80 graus com 1.4 nós. Chuva moderada e foi reportada turbulência moderada também na final, ok? 6312. Trip 5217, curva esquerda para 1-4-0, reporte estabilizado no localizador, desse mantenha 2.000 pés, o ajuste no 017. Esquerda 140 para 2.000, vai reportar no localizador 5217. Obrigado. 60 brilho máximo no papio 6312. Confirma o vento agora? 180 com 15. Graças. Espera 125. 4298 da Azul, estabilizando o localizador. Azul 4298, complete, final de minha torre, nodo 86. 18,6, graças. Torre Salvador, Mandio Azul 4298, estabilizando o localizador, baixado e travado no final ILS da 10. 4298 é porta marcador externo. Portará. Avistou a 360. Livre pouso, vento de 170 graus, como 4 nós. Puxa. Livre pouso. Azul 4298, continua a aproximação aguardando pista livre. A aeronave que precede avistou a 300 pés. A visibilidade está de 2500, chuva moderada sobre o campo. Pista molhada, o vento agora é de 170 graus com 15 nós. Reporte cone visual com campo, azul 4298. Reportará cone visual ainda aguardando pista livre, 4298. Bloqueio externo. Ciente. Aguardando pista livre. Aguardando. Né? 6312 no solo 28. Livre à direita, solo 21 decimal 9. Reporte pista livre. 219 é livrado. Trip 5297, complete final sem a torre no 86. Trip. Azul 4298, a pista encontra-se livre, reporte cone visual. Vento agora é de 170 graus com 17 nós. Está autorizado então o 4298, 170 com 17. Reporte cone visual. Portará cone visual. Torre Salvador, bom dia, o TP 5217 estabilizado em LS. 5217, continua a aproximação, reporta marcador externo. 5217. Pés, visual, 4298. Livre pouso, 170 com 16. Livre da Azul no solo 30, lembra à direita, solo no 21 decimal 9, reporte pista livre. Mantém, amiga. 219. Rodrigo Romeu, mantenho esperando o farol de Itapuã. Comprou. Axilete Romeu, mantenho o farol de Itapuã e aguardo. Guardado. Trip 5297. Livrou a principal torre, 4298. Gente. Trip 5297, continue a aproximação, reporte quadro visual. A aeronave que precedeu avistou a 400 pés. A visibilidade é de 2500. O vento de 170 graus com 14 nós. chuva moderada sobre o campo e pista molhada. Informo que foi reportado ainda vento, turbulência moderada na curta final. 527, gente. Reporte quando visual. Vai reportar. Cinco, dois, um, sete, estamos visual. Se condições, tem livre pouso. Vento de 1,80 graus com 1,49. Ele tá avistando, vai confirmar o pouso. Se puder aumentar o brilho aí, seria interessante, tá ok? Na pista aí. Brilho máximo. Ok, valeu. Mike Juliette Romeu, sem condições, prossegue direto para parte da Bata? Afirmativo. O vento é de 1,80 graus com 1,59, reporte na curta final, teto de 300 pés, visibilidade de 2.500. Reporte quando visual na Bata? Reportará visual na Bata, Romeu. 5217 no solo, aos 1,04, livre à direita, solo no 2,18, final 9. Correção aos 3,4. Ok, 5217. Salvador, gol 1923. Um, 922, prossiga. Autorização de tráfego para Guarulhos. No 922, 923, confirmando o ajuste no 097, aguarda a cópia Guarulhos. Saída prevista, por gentileza? Solo, trip, livrão. Dael, 923. Está na base, sinal para base. Gente, reporta solo controlado, 180 com o no meio, Romeu. Botará no solo controlado, gato. Pega Juliette, remota da 3. Salve Salvador, bom dia, voo 143. Autorização para Ideal, nível 200, dente da Romeu. Não 435, ajuste no 097, um instante agora. Sete Romeu no solo controlado? Aos 37, bom descanso. Guerra, autorização Guarulhos 360. 3663, Guarulhos, aguarde a cópia número 3, ajuste no 097. Guardando cópia 3663. Controle Salvador, muito bom dia. Azul 9136, cruza os 228 para 1150, sente da Romeu. Azul 9136, acione identificação autorizada de chegada a Mari, desde mantenha o nível 050. O ajuste 10017. 10017, desce para o 050, autorizado de chegada a Mari, o Azul 9136. Azul 9136, voo Itápida presente. Tap, o azul 936. Boa, Salvador, 4299, tá ciente da Sierra, autorização Campinas, 360. 4299 Campinas, aguarda a Copa, ajuste no 017. No 017, grato. Boa, 1923, copia. Positivo, copia, gol 1923. Salvador Guarulhos, 360 para o ISP 50, pistão no zero, curva direita, saída da EL, Leda, apoio Leda, Bidev. Controle 119-35 e o transponder é o 5123. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da 10 com curva direita, saída da EL, Leda, Bidev. Controle de saída, 119.35, transponder 5123, gol 1923. Correto, 1923, chama pronto. Chama na pronto, gol 1923. Good morning, clearance American 980 with Sierra, gate 11, going to receive. American 980, Recife, wait copy for level, confirm flight level to Recife. Sena 63 no 1, acione identificação autorizada de chegada bom, se desse mantenha 4.000 pés.